3, Bravo, guardando o copo, é o azul 2, 4, 9, 5, 9. Oceania 6224, pronto para o táxi, 9 e meia, a bordo, 2, 10, alterna sua vagão. Oceania 6224, repartindo ponto de espera, táxi via Índia, ajuste no 0 no 5. 1015, ponto de espera, 72, vai reportar na casa. Boa noite. Confirma para Salvador. Chame Recife, a frequência é 12.085, a frequência 2545. Zero, decola do pistão na zero, curva à direita, subida Coral Uno Bravo, via Whisky 33. Transponder 5442, controle 119, decimal 8. Cordial, boa noite, passarelo 2224, descendente da Alfa. A 4 milhas de altitude, pode ser gentileza a possibilidade de barra de apoio está intacta? Passarelo 2224, aciona identificação, mantenha o perfil da chegada a Bomed Uno, número 612 para pouso, reporte no ideal descida. Vai reportar o ideal, acionar a identificação 5432. Usando alinhar e decolar pista 10 vento 1, 40 graus, 05 nós. Alinha e decola na 06224. Azul 5001 está na posição de posicionamento. Ponte 3 autorizando chame tanque, azul 5001. Está autorizado, Avisando 2, autorizado pelo MLS e torre no Ita, com 95. Salvador, boa, 6202, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, a voz da companhia já autorizou a decolar, pista na zero. Azul 2534, está autorizado a descida até 4 mil pés. Altímetro no 0 ou no 5? 4 mil, 2534. Ou 1354, desça para o nível 050. 050, Tan 4738, prepare a subida Momo, transição Frutti, agora de cópia. Momo, Frutti, agora de cópia. Oceania 6224, decolar 242, controle Salvador 119, decimal 80. 1980, boa noite. Oceania 6212, todo autorizado, pistana 0, vento 140 grau, 05 nós. Via saída Conde para nível 190. Via Conde 190, 6224. 4738, cópia. Cópia, 4738. Autorizando Fortaleza, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida a Momo, transição Froti, via Upper Zulu 1-9. Transponder 5455, controle 1-9, decimal 8. Seu 4738, correto? Aguarde confirmação do nível de voo. Torre Azul, 401, para o táxi, 96 a bordo, 450, contato na galera. 6.0, 1-0, 1-5, passarido 2224. 1-5. Lula 354, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste de altímetro 1-0-1-5. 4.000, 1-0-1-5, 4-0-5. 354, para informação, tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, passando no nível 070, descida para 3 mil pés, um Embraer 190. 21-3-4. Dilube, there's no restriction. Alfa Momo, Dilube with no restriction, aponte, chegou a 0 do Fá. 0. Voou no 098. 0-0. 5-0-0-1, autorizando alinhar e manter pista na 0. Alinhando 0-0. Oceaner, venha 212, solo 45, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3, posição 5 Romeo. Alfa Kilo Pat 3, 1 Romeo. 5 Romeo? 5 Romeo. São 3600, 2 milhas para o NDB de Serra, chame a torre, 1-8, decimal 95. Chama a torre, uma boa noite, bom trabalho, São 3600. Igualmente, bom pouso. 19-8, boa. Salvador, boa noite, Azul 5001. Para 1-7-0 nós, o ajuste 1-0-1-5. Intercortado. Gol 1-3-5-4. 4, desça para 3 mil pés, reduza para 1,70 nós, o ajuste no 0,15. 3.170 nós, 0,05, 354. Salvador, Azul 5001, boa noite. Azul 5001, contato radar, suba via saída Sanvo 1 para o nível 340. Via Sanvo 1, 5001. Todo 354, reduza para aproximação. Reduzindo 354. Tower, bote, com zero to column, está no manual da Affirmative. Affirmative, pushing the staff, coming ready for taxi. Affirmative, call for taxi, bote, com zero to column. 1295. 2534. 354, desça para 2000 pés, autorizado, final LS, reporte ao utilizador, reduza para a velocidade de aproximação no 354. 2000 pés, reduzindo, reporte estabilizado no 354. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 534, aguardando. Desce para 3 mil pés, ajuste altímetro no 015. Para 3 mil pés, 0952, 224, passareta. Vou no 098, autorizado até 4 mil pés, ajuste no 015. No 354, o tráfego azul precede agora a 1 milha do externo com 120 de ground. Vou no 354. Ciente, já está todo reduzido. Salói 50, libera a direita, táxi nessa frequência, via Alfa, mantenha antes da Juliette. Libra a direita, mantenha sua frequência, Alfa da Juliette, está 3600. Polo 354, passa Duna, autorizado no LS, torre no 895, no 354. 895, bom, 354. 50 grau, 04 nós. 150, pouso autorizado, 2534, obrigado. Exportar no localizador, autorizado ILS, 2224. TNM a 224, Salvador. Autorizado o Alfa Romeo 363, 6224. Sim, 363, 6224. O 6224 está 5,2 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém nível de voo 90. Através da posição Conde, chame Aracaju, frequência 203, boa noite. Boa noite, 203. Azul 2534, Paula 53, libera para cima direita. Táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette na frequência. Alfa da Juliette, 2534. Antes da Juliette, está 3600. Está 3600, mantenha antes da Juliette. Mantém, está 3600. Salvador, Azul 490. Gol no 354, pouso autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 05 nós. Livre pouso, 1-0, 354. 3835, 251, bora. Bora. 980, prepara a subida Fuca, transição Aracaju, aguarda cópia. Fuca, Aracaju. Estão canceladas as inscrições em Ita, no 098. Portugal vira to port, taxi approved by MNA for 1-2 holding points for runway 10. Altimeter 10-15, call ready for the takeoff. Copy, apron 1, long point 10, we'll call it for the rest of port 4-0-4. Gol 354, solo 55, libera direita, taxi via Alfa, antes do Juliette, nessa frequência. Alfa antes da Juliette, se chamam 354. Então 3600, padrão na Vida Portugal, ingressa a Juliette, ponte 1-0. Sim, campeão, é o Juliette, posição 1-0, está 3600. Azul 2534, seguindo a aeronave da TAM, ingressa a Juliette, passa a ponte 03. Seguindo TAM, bota 3-3-3-4. Torre, Salvador, boa noite, passaria 2-2-2-4, estabilizado e leve. Passaria 2224, boa noite. Pouso autorizado, pistona 0, vento 160 graus, 05 nós. Pouso autorizado, confirma o vento? 160 graus, 05 nós. Vive pouso, passaria 2224. Estacionamento, 4738, aguarde para o puxa. Salvador, azul 4959, 4 Lima, ponto para o puxa, pega só. Azul 4959, aguarde para o puxa. Azul 4980, cópia. Pronto, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via Perdão 17. Transponder 5431, controle Salvador 119, decimal 8. Teria confirmado o transponder? 5431. Tram 4738, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado o início do pushback, chama pronto para o táxi. Gol 4959 no 43, autorizado o início do pushback, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamar pronto, gol 4959. Antes da Juliette, gol 1354. 1-354, Juliette, ponte 04. Juliette pro 04. autorizando ILS do 1090. 098 autorizado, senhor LS, chame a torre, 1895. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. E Salvador, boa noite, gol no 098, estamos a 2 milhas, 2.5 de ICCA. Bom, o no 098, continue a aproximação, aguardando pista livre. Tá, é o ponto, gol 024, holding point, 1-0, we are for that. Portugal 024, mantém position. Mantém position, ponto, gol 024. Passareta 2224, solo 0200, libere a próxima direita. Táxi nessa frequência, via Alfa, mantenha antes da Juliette. Gente, nessa frequência, mantenha Alfa até antes da Juliette, 2224. No 098, ponto autorizado, pista na 0, vento 1, 70 graus, 06 do dia nós. Ok, liga o ponto no 0, gol, no 098. Salvador Azul 4959, está acionado com 71 a bordo, autonomia de 0415, alterna Salvador para o táxi. Azul 4959, táxi autorizado até a saída do Pate 3. Até a saída do Pate 3, autorizado 4959. Azul 4732, 3 horas e 10, alterna aqui, 1188. Sena 4732, pátio autorizado via pátio, índia, ponto de espera da pista no 0, altímetro 1095, reporte pronto. Portugal 024, cleared to line up and wait, runway 10. Azul 4959, segue a aeronave da TAM até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 095, reporte pronto. Roger, vai seguir a aeronave da TAM, azul 4959. Juliette, o 2224. 2224, mantém antes da Juliette. Mantém, 24. 1098. Follow ao 03. Libere a próxima direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado Juliette, remota no 2. Juliette, remota no 2, 2024. Portugal 024, clear for takeoff runway 10, wind 160 degrees, 06 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 024. Tranquilo, 7380, mantém ponto de espera. Será o número 2 no setor. Número 2, 4980, aguardando. Então, 4732, Rolinho, mantém pistona 0. Portugal 0 Airborne at 06. Call Salvador Departure 119.80. 119.80, but I think you're airport, Charles, 024. Salvador Departure 1.2, bom night, airport channel 024, crossing 1,500 feet. Portugal 024, with a contact and departure, climbing temple level 350, Momo Departure. Momo Departure, climbing temple at level 350, port channel 024. Salvador, boa noite, Azul 2713, diante da Bravo, está 3 milhas da posição Conde. Azul 2713, está sob contato radar, 70 milhas nordeste do VOR Salvador, mantém a nível 140, reporte de ideal de descida voando bom. Voando bom, sem ideal, reportará para a descida. Obrigado, senhor. Bruno, no 34 autorizado, pushback, acionamento, portão 2, reporte táxi. O TAN 4738 para informação, vai aguardar 3 minutos para a decolagem devido à solicitação do controle. Autorizado, decolagem, pistão no zero, vento, 170 graus, 05 nós. Pode ser a pronta, azul 4959, após início da rolagem do 321 da TAM, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ativa a rolagem do TAM, vem ativa. And departure on port channel 024, request a direct route. Able to cross 50 miles above site level 110. Roger, clear. Controle, boa noite, é o TAN 4738. TAN 4738, estou sob contato radar. Estou para o nível 350, via saída bom. 350, quando possível, para o distrito, eu vou para o distrito. Gente, aguarde, está em coordenação. Aguarde, obrigado. 9, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Decolagem 10 do 4939. The National Visa Assistance at Portugal 024. Thank you, sir. Volvo 1134 para o TAC, com 157 a bordo, autonomia de 2h30 com São Gonçalo. Volvo 1134, táxi à direita via Índia, até o ponto de espera. Reporte pronto, ajuste no 015. Reporte ao ponto de espera pronto, com 1015, 1134. Azul 4980, autorizado para feedback, acionamento é pode táxi. Autorizado aí para o táxi, Azul 4980. Hoje o 1134, pode esperar pronto. Gol 1134, autorizado aí, manteve o no zero. Mantém. Azul 4959, decolado ao Zuno 3, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado, boa noite. Salvador, meu bom dia, boa noite, este é Azul 4959 na sua escuta. Azul 4959, contato radar, sobre nível 140, direto coral. 140, direto coral, 4959. Gol 1134, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Iniciando 1134. Boa noite, passarelo 2222, transfere descendo para 110. Passarelo 2222, seu controle Salvador, chama identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 095, chegada boa, AMAN. Descendo para o 050, 1095, chegada boa, passarelo 2222. Portugal 024, contact Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.45. 126.5 and I have 125. 545, Mapping Delay Abort Channel 024. Back along. Gol 1134, decolado aos 15, chame controle de Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 1134. Gol 1134, contato radar, suba nível 350, direto Jamo. 350, direto Jamo, 1134. Pozzolo, 4980. Confirme. Pozzolo, 4980. Oi. Prossiga. Pozzolo, 4980. Prossiga, azul, 4980. Por favor, nós gostaríamos de retornar para a posição. Eu poderia chamar a Polícia Federal, com um senhor aqui muito alcoolizado, impossível de segurá-lo? Sim, será solicitado agora, só condenação da fera. Ok, obrigado. Então, 4738, confirme 2 de Alfa Buco. Azul 920, autorizado retorno ao Finger número 1, já foi solicitado o apoio da Polícia Federal. Muito obrigado, retornar então, 4920. Azul 2713, texto para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil, 1015, 2713. Salvador, passaria do 2228, autorização conquista pelo repetitivo, bancada de volta 12, informação Bravo. Passaria do 2228, Bravo, confere, pronto, copy. Pronto, copy. Passaria do 2228, autorizado a vitória da conquista, nível 180, decola da pista 10, curva à direita, saída Arboruno, transição Elefa. Após a Elefa, voa direto ao Piló, direto Vitória da Conquista. Transponda 5460, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Cliente, passaria 2228, autorizado conquista, nível de voo 90, fora casa, pelo 0 direita, Arboruno e Elefa, onde voa ao Piló, conquista. 5460, é o código 08, para o 8. Correto, passaria do 2228, reporte para o pushback acionamento. Correto. 6, decimal 85, alterno 25, decimal 45. Boa. Xenem 6258, deixa o controle de Salvador, acione identificação, Desça para o nível 060, ajuste 1015, via chegada Bom Médio 1. Tem perfil da chegada. Quatro, chame Centro Recife, 126.85, alterno, 125.45. 26.85.5? Afirmativo. Obrigado. Dirigente, o 2228, entendo que cumprirá a restrição inferior. Afirmativo. Momento, estamos com 230. Gente, passaria do 2222, emitir redução 220 nós para o 70. Reduzindo para 220 nós, passaria do 2222. O azul 703 pode manter 240 se eu sou autorizado até pelo. Eles têm adição só em pelo. A gente está autorizado, 2703. 2703. Azul 2713, vetor sequenciamento, curva esquerda para 215, seu limite ao curso do localizador. Esquerda 215, limitado pelo lock. Azul 2713. 2713, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Aguarde vetor final para interceptação do curso do localizador. 1015 até 2000, 2713. Show controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 070, ajuste 1015, via chegada Bom Médio. Complete curva esquerda para 170. Pro 170, esquerda 170, azul 2713. Control, autoriza o passarelo 2222, 2000 pés. Autorizado, descida 2000 pés, ajuste 10 no 5, está livre de LF, número 2, aposto estabilizado, passarelo 2222. Afirmativo, descendo para 2000 pés, 10 no 5, autorizado LS, por trás estabilizado, informa o tráfego visual na frente. Gente. Azul 2713 para o curso localizador, curva à esquerda para o A145, correção para o A140, reposta estabilizada. Esquerda 140, vai reportar estabilidade, está completamente isolado o setor. Passarelo 2228 para posicionamento, posição 1-2. Autorizado, passarelo 2228, repasse táxi. Passarelo. São Antônio, 1-8, decimal 95. Torre 1-8-9-5, obrigado, bom trabalho, boa semana, amigo. Boa noite, mano. Salvador, boa noite, azul 2703. Compa, vista, estabilizado no 1895. Esquerda, desculpa. Azul 2713, torre. Passa um segundo, senhor, por gentileza. Copa vista, aqui está completamente estabilizado. Este azul 2703, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 629. Chinei 6258, desce para 4 no 10, ajuste 10 no 5. 62. Desça para o nível 050. 459. Estabilizou o passarelo 2222, aliás. Gente, complete a aproximação, torre no 1895. 1895, passarelo 2222, boa. Torre Salvador, muito boa noite, passarelo 2222, localizador dando zero. Passarelo 2222, boa noite, tráfego avistado. Continue a aproximação número 2 para pouso, o ajuste no 015. 0 no 5 na sua escuta, 2222. Confirmação, Chanel 62, pode ser direto na 4000? Afirmativo. Afirmativo, Chanel 2228 para o táxi, para o APOB 42, sur via de fora, sur ativa Salvador. 6, passarelo 2228, livre táxi, Apache, Índia, reporte pronto no ponto de espera, 1015 no ajuste. Passarelo 2228, de Apache, Índia, reportaremos 1015. 1015, livre INSS Freight, pistola 0, livre da restrição de altitude em carro, reporte estabilizado. 2228, reporte estabilizado, Chanel 62. 0674, Cock 9-10, descend to flight level 060, 281015, viable medal ride. Bombard 1RM. Passarelo 2222, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 629. Autorizado pouso na 10, passarelo 2222. 1. Prepare sair da Cuca, aguarde cópia. Cuca aguardando, 2940, desça para 2000 pés, ajuste no 095, livre elétrico, reporte estabilizado. 2228, após passagem do tráfego da companhia que pousa, autorizado alinhar e manter, sistema 0. Passageiro 2228, sim, visual com o tráfego da companhia, pausa passageiro mesmo, alinhar e manter no 0. Passarelo 2222, solo aos 33, livre à direita, segue táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, passarelo 2222, obrigado, bom trabalho. Passarelo 2228, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 629. Passarelo 2228, sempre decolagem no vento. Voo 1170, cópia. Complete aproximação, Champagne 118 decimal 95. Fala da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5462, frequência do controle de Salvador 119 decimal 8. Nível 370, autorizado Campina Grande, decola pista 10, curva à esquerda, Champagne 110, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5462, controle 098, voo 1170. Correto, voo 1170, reporte para posicionamento portão 7. Reportarei. Passarei do 2228, decolado aos 36, modifique o transponder para 5460 e eu chame o controle 119, décima 8. 5460, 198, passarelo 2228. Salvador, Oxenéia 6258, boa noite. Oxenéia 6258, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 612 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, direto telefone, aguardando contato radar. Passarelo 2228, sente. Após 3 mil pés, direto Elefa. Passarei 2228, está sob contato radar. Sente. O passarei 228, confirma a ascensão 50? 50. 80. Oceania 6074, clear, descend to 2,000 feet, Canadian 1014. You are cleared of flight level and speed restriction on Bomed 1 arrival.